Nosso tema dessa noite é o Cristo Consolador. Esse tema foi escolhido no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele inicia com uma frase de Jesus dizendo: "Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei." No seu tempo, Jesus nos disse, além disso, que ele não estava nos dizendo também tudo, porque não tínhamos ainda a maturidade suficiente para compreender os ensinamentos que ele teria para nos passar. Isso está descrito nas suas várias andanças. Mas ele também nos disse que mais adiante viria a nós o Consolador, que nos traria a verdade, nos traria informações, descortinaria para nós vários mistérios, que daí sim nós estaríamos então amadurecidos para poder compreender essas verdades. No seu tempo ele falou muitas coisas que até hoje a gente percebe a profundidade através de parábolas, de linguagens figuradas, para que o homem daquele período pudesse fazer uma relação com as suas vidas e tentar entender melhor. E esse Consolador que ele nos diz que viria depois, ele veio aproximadamente 1800 e tantos anos depois da sua passagem. E esse Consolador é o Espiritismo, que veio na mesma sequência da linha de Jesus, porque a sua base é o cristianismo, mas ele vem explicando coisas que nós até então sabíamos, de alguma maneira, sentíamos, entendíamos, mas não compreendíamos como aconteciam. O homem, desde o início, ele sempre teve uma crença, uma fé, de que existia um ser superior, um ser que nos proporcionava o que tínhamos, mas sempre foi muito confuso nesse sentido. Acreditava em coisas que aconteciam na natureza como sendo obras de um Deus, muitas vezes, um Deus rigoroso, um Deus cruel. Através do Espiritismo, ele vem nos explicar que nós, todos nós, temos uma sequência na nossa vida. Todos nós temos um início que foi há muito tempo e que teremos um fim, entre aspas, um fim que é a chegada a uma perfeição. Não é um fim propriamente dito, mas é um desprendimento material. É um fim de encarnações materiais. Mas isso só vai acontecer quando a gente cumprir todas as etapas de aprendizado que a gente precisa cumprir. O Espiritismo, como eu disse, ele vem e nos explica várias coisas. E as principais é a reencarnação das vidas sucessivas que nós temos, que nós somos, sim, reflexo de existências passadas nossas, e que nós também estamos refletindo na frente. É sempre importante dizer isso, porque a gente, ou quem não conhece muito, sempre pensa que estou pagando por alguma coisa que outro fez, porque não consegue compreender uma sequência na nossa vida. Mas então, a gente coloca também para frente. O que nós queremos atingir mais à frente? O que nós queremos colher no nosso futuro, nas nossas próximas existências? E até nessa mesmo, né? As coisas são, às vezes, muito rápidas. Então, a gente tem sempre a oportunidade do plantio. Sempre a gente tem a oportunidade da escolha. O Cristo Consolador, ele nos diz: "Vinde a mim que sofreis." Mas de que maneira que a gente pode acreditar nisso? Através dessa crença do futuro, das vidas futuras. Porque se a gente acreditasse que a vida é apenas essa existência, é apenas essa passagem, todos nós iríamos querer o quê? Ter uma vida boa, uma vida materialmente boa, plena. A gente ia jogar os problemas para cima, ia tratar de ser feliz, ou pelo menos tentar ser feliz. A gente sabe que não consegue, né? Não é tão simples assim. Mas ele nos diz, ele se diz o nosso Consolador, Porque à medida que a gente consegue trazer o ensinamento dele mais próximo da nossa vida, do que aquilo que nós fazemos, o jugo se torna leve. As nossas tarefas, ou as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, a gente entende de uma forma diferente, como sendo o nosso trabalho nessa vida. O nosso foco são os problemas que estão vindo para nós, porque eles vêm, eles surgem, porque temos capacidade para resolvê-los e porque precisamos encarar essas situações que muitas vezes são reflexo de novo do passado. Então, trazendo esse ensinamento para próximo de nós, através da insistência do trabalho, outras duas palavras que ele cita aqui em três mensagens que tem nesse capítulo, é devotamento e abnegação. E ele considera essas duas virtudes como essenciais para que a gente vá adiante, para que a gente consiga ter sucesso nessa nossa empreitada. Devotamento é dedicação. Abnegação é renúncia, desprendimento, sacrifício. Renúncia a quê? É como eu falei há pouco, né? Tem um monte de coisa, entre aspas, de novo, boas ao nosso redor. Mas elas são boas de uma forma material, de uma visão simples. São boas através dos prazeres. São boas porque são para mim. Mas muitas vezes, esse bem para mim, ele causa um mal a alguém, e alguém às vezes que está bem perto de mim. Então essa renúncia é poder perceber que aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Aquilo que eu quero não é o que me faz bem. Então poder renunciar a isso. E parece uma coisa assim meio longe às vezes da gente entender, mas isso acontece durante todo o nosso dia. Tem várias coisas que a gente precisa renunciar. Nós temos grandes dificuldades e que a gente vai passando por cima. A gente não vai dando o devido olhar que essas coisas merecem. Pegando um exemplo só, a questão alimentação. Está cheio de coisa boa para a gente comer por aí. Só que a grande maioria dessas coisas fazem mal. São boas ao paladar, mas não são boas para o meu físico. E não sendo boas para o físico, elas afetam o espírito que está ali, que precisa desse corpo para se manifestar. Então são renúncias, são escolhas que a gente tem que fazer, que a gente, a cada momento, está na divisão, sim ou não, sim ou não. É um exemplo só, mas tem vários. Coisas que às vezes são tão boas, são tão fáceis, mas que nos levam a um caminho cada vez mais distante disso aqui. Então a gente tem que buscar sempre a reflexão, buscar sempre o questionamento interior, o porquê. Por quê? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira comigo? Qual é a minha postura frente a esses acontecimentos? Por que que eu estou sofrendo tanto com determinada coisa que, de repente, outras pessoas que eu conheço estão passando pela mesma dificuldade e estão passando de uma maneira muito mais leve, muito mais suave? Por que que, para mim, a coisa é tão turbulenta? Então, são questionamentos. Tudo tem a ver com os valores que a gente traz, a maneira como a gente vê as coisas. Aqui nesse capítulo, bem no finzinho dele, ele nos diz uma frase bem interessante quanto a essa questão do sofrimento. O corpo sente tanto mais quanto o espírito está profundamente atingido. Então, a dor, ela é muito mais sentida em nós, tanto quanto mais o nosso espírito, ele está também debilitado naquele sentido. Por isso que muitas vezes algumas pessoas têm atitudes diferentes da nossa, atitudes mais ativas, atitudes mais evoluídas até. Que a gente possa aprender com esses exemplos. De novo, a questão mental é sempre importante. Tudo passa pela mente, ou pelo menos deve passar. A gente não deve ser impulsivo, a gente deve pensar no que a gente quer fazer ou no que a gente vai fazer. Pesar. Por quê? É bom? Não é bom? E trazer essas palavras que nos dá aqui. Se a gente pegar e ler tudo que nos diz, a gente vai mudando a maneira da gente ver as coisas. Ele nos diz, aqui também no início, amai-vos o primeiro ensinamento a todos nós e instruí-vos, eis o segundo. Então ele fala que estamos aqui para exercitar esse verbo que é o amor e todas as derivações que saem dele. Todas. Aprender a nos vermos como iguais. Mas que a necessidade da instrução, da informação, colocar para dentro de nós a informação, o esclarecimento, para que a gente possa nos guiar, que a gente possa nos acalmar, que a gente possa ter mais plenitude através dessa necessidade, então, de amar, que a gente possa compreender a necessidade de sim nos amarmos, nos querermos bem, nos vermos como iguais. É muito necessário o entendimento através da instrução, da informação ou do conhecimento.